sede para los controles. Control Salvador, azul 2591, após decolagem na Coral. Azul 2591, contato na decolagem, supervia Coral 1 no Bravo, para nível de voo 960. Voo 960, afirma. Após 2000, está autorizado direto Coral, senhorita? Após 2000, está autorizado voo direto Coral. Obrigado. Control Salvador, é o Papatão Yankee no Bravo. Papatão Yankee Romeu Bravo, prossiga. O Yankee decolou de Serra Luiz J. Lima, está com proa de Serra Índia, com Índia, está com dois a bordo, mantendo 500 pés, o código 0141, Yankee Bravo. Capitão Yankee Romeu Bravo, mantenha sobre regra de voo visual 500 pés, reporte para cruzamento da pista, informe que o cruzamento deverá ser feito entre Dona e Simbra e a duas aeronaves prosseguindo para a final da pista, o Yankee Romeu Bravo. 500 já para o cruzamento aqui, Thiago, autorizado. Vente reporte visual com Serra Índia Cunha. Alô. Voo no 645, informa a aeronave agora o cruzamento do eixo da pista, nas proximidades de Dona, 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, tipo um Romeo 44. Tá certo, trato, voo no 645. Whisky Yankee Tango, vem direto na proa de Dona. Obrigado, Whisky Yankee Tango, desça para nível de voo 050. Ano 43, mantenha a pista de chegada, aguarde para a proa de Dona. Isso, ano 645, complete sinal do ILS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 60. Completa, chama torre 2860. Afirmativo, 1 no 8, decimal 60. Ok, vai chamar torre, grato, boa tarde. Colchonel 6143, sob o vetor de sistema interceptor curso localizador, curva esquerda na proa 200, desça 2000 pés e reposta estabilizando. Proa 200, desça para 2000 pés, reportará estabilizado. 6143. Torre Salvador, boa noite, boa tarde, voo 1645. Passa o Interceptor estabilizado. 645, boa tarde, autorizado por destino 0, vento 170 graus, 099. Depois, destino 0, vento pousar, sinal para pouso. Tem que Romeu Bravo, frequência livre. Alô. Controle Salvador, Tango Norte, 2050. Esquece, Tango é autorizado a descer a 2 mil pés, XJ Metro 9012. Chanel 614346 está curva esquerda na Pro 1970 e reposta receptona. 6143 completo, chame torre 198 desse 960. Direita som 2019. Direita som 2019, igual, né, Patrick? Né, 143, autorizado 12, pistino 0, vento 160 graus, 07 mais. Que Tango está autorizado a interceptar nessa proa, reposta interceptando. Libra e LR que vai reportar o estabilizado e interceptar. 3, Sol 36, direita Sol 2.9. Estabilizado LS, Tango Skiank Tango, complete final de LS, que se eixa me torre 1 no 8 decimal 6. Torre Salvador, boa noite, Papatango e Skiank Tango. Boa noite. É porta visual o campo. Já visual o campo, orientacional vento para o Skiank Tango. 1.60 graus, 079. Então tem pensando externo de cancelar uma base pela direita pousando no set. Sim, já para o cancelamento, esquentando. Será para o cancelamento, esquentando. Salvador, e Skiantango, solicito cancelamento da presente base pela direita, pouso não, no set. Skiantango, Marcos, IFR, cancelado 3-9, reporta girando final no set pela direita. Reportar girando base pela direita, não, no set, Skiantango. Skiantango, autorizado pouso, pista no sede, vento 1.60 graus, 079. Livre pouso, pista no sede, Skiantango, da chave para lá. Controle, Salvador, azul 2591, solicitação. Azul 2591, controle, prossiga. A gentileza da coordenação com Recife, assim, de atendemos a 180 como final. Olha, 2591 está autorizada essa subida para nível de voo 180 e após coral autorizado o Vana Proa de Raíra. Muito bem, acendendo 180, coral Raíra, obrigado. Dando solo aos 4-2, autorizado backtrack, taxiamento para 4-5. Entrando backtrack, 4-5, Salvador, boa noite, Azul 4206, ponto espera pronto. Azul 4206 autorizado, Leda, colapso turno 0, retorno 60 graus, 089. Aí decola Azul 4206. No serviço radar terminado 56 milhas, setor sudoeste de Salvador. Chame controle Ilhéus em 120 decimal 1. 1201, cuidado, obrigado. Uma boa noite. Controle. Boa noite, boa noite, 69. 4206, decolar 246, controle Salvador 19.8. 1298. Salvador, Azul 4206, boa noite. Azul 4206, boa noite, contato a decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. Subindo via Puca para 350, Azul 4206. Bravo 4206, chame centro do Recife, 126.85, caso negativo, 125.45. 2685, negativo, 2545, boa noite, teu retorno. Hamilton, Roberto 3297, boa noite. Boa noite, 69, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém, 869. No 869, autorizado a linha decola, pista no 0, vento 160 graus, 079. A linha decola, dando 0, boa noite, 69. Voo no 869, decolada 02, controle salvador, 119, décima 8. 198, boa noite. Hotel de Salvador, com 869. 1869, contato radar na decolagem sobre a Via Arbo 1 para nível de voo 360. É, que sua cidade vai direto é nessa, Tiago? 869 autorizado, vá na PCG Leve. Obrigado. Oi, muito boa noite, Xena 6201, está no ponto 01? Xena 6201, alinha e mantém pistão 0. E mantém pistão 0, 6201. Xena 6201, autorizado, alinha, decola pistão 0, vento 160 graus, 069. Alinha e decola, Xena 6201. Boa noite, Azul 2, 7112, ponto espera da 0 para tu. Azul 2, 712, autorizado, ele é manter, fica no 0. Ali mantém o 0, 2712. É 201, decola 07, controle de Salvador 119.8. 119.8, obrigado, 6201. Azul 2712, autorizado, né? Decola pista no 0, vento 160 graus, 069. E decola então 0272, Azul. 1936-6201. Controle 201, autorizado, vou na Praia de Leda. Tá valendo então, obrigado, 201. Chame Centro Recife, 1260, caso negativo, 128, decimal 8. Obrigado, boa noite. O decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. O Azul 2712. Azul 2712, boa noite. Contato radar na decolagem. Sobe via Conde para nível de voo 170. Sobe via Conde 170, 2712. 45 para acionamento. Autorizado sinal, contato do Lúdia Bravo. Reporta táxi do Lúdia Bravo. Não, 3-2 é 3 autorizado, ali é manter, pista no zero. Zero, vento 170 graus, 1966, sem identificação, desse nível de voo 050 e vou ir na prelude de TAP. Luz 3 decolado, Azul 3, controle Salvador 1, 9, 8. 98, Bogotá, 3223. Barbora 1, passa 1800. 3283, contatora na decolagem. Suba via Arbo 1 para nível de voo 340. Via Arbo 1 para nível 340, 3283. Utilidade de voo Alefa, portanto 3283. Então 3283, autorizado, vai na empresa de Alefa. Graça, direto Alefa, portanto 3283. Chamei 6201, no chame centro Recife, 1251, no caso negativo, 123, decima 8. 251, 238, 6201. Boa noite, até 3897.0 pronto. 3897, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 079. Data linhada decolada no 03897. No 966, 47, está o curso localizador, proa 055, reposto estabilizado nessa proa. Está presente proa 055, limite ao lado, no 966. Corrigindo a proa 060. 060, 1966. Salvador, Zulinho de Abraão, parte 5, pronto para ataque, até o ponto de espera do papá. Autorizado, táxi, ponto de espera do papá, Zulinho de Abraão. É ponto de espera do papá, Zulinho de Abraão. boa noite, Gono 645.0, dono zero. Gono 645, ali mantém, puxando zero. A linha e mantém no zero, Gono 645. Eu 3897, não escuta a torre? Afirmativo. Decolado 19, controle Salvador 19, décima 8. 98, na boa. 3897, passando 2 mil pés, saída Sambuno. Santa 897, contatar na decolagem sobre a via Sambuno para nível de voo 320. Ok, Sambuno 320, qual precisa de boa direção? Santa 389, 7 autorizado, vá na proa de Leda. Leda, muito graça. Uno 966, deixa 2 mil pés, reposta estabilizando. 2 mil, eu comentarei, 966. Autorizado a decolar, pistão 0, vento no 60 graus, 069. Livre de decolagem, pistão 0, voo no 645. Bom dia, Bravo. Autorizado alinhar e manter a porta pronta no set. Alinhar e manter não no set, a porta pronta. Bom dia, Bravo. Centro Recife, 1-260, caso negativo, 1-28, décima 8. 645, mantém sua escuta. Pelo 645, tá chamado 21 no controle Salvador no 9-8. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Voo no 6452 e 600 na São Bruno. Voo no 645, boa noite. Contato para a decolagem sobre a via São Bruno para nível de voo 360. Via São Bruno, nível 360, voo no 645. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, retorno 60 graus, 079. Livre a mão de decolar, 50. Bono 645, sub, mantenha nível de voo 320. 320, Bono 645. Sul de Abrau, autorizado, decolado, pista 7, vento 160 graus, 0-2. Obrigado. Quente, Sul de Abrau, autorizado, decolado, pista 0-9. Vamos para a produção. Gol no 966, complete, chame Torre 1 no 8, decimal 60. 18-60, gol no 966.